era fazer deixar a gente vence o coragem do até o chicane ao merece ela falta da Allah e a gente a puta de aranha a gente a mim vai sair pelo كثير vai sair pelo كثير ولا أستغني عنه ولا على نفسي بل الحمد لله.